Ficheiro 5. 5. Palácio de Chantilly, Natal de 1876. Apesar do frio daquele mês de dezembro, Amélia punha a cabeça de fora da janela da carruagem, a neve a bater-lhe contra as bochechas, os olhos hipnotizados pelos pingos de água gelados que pendiam das gigantescas árvores que ladeavam a estrada como decorações numa árvore de Natal. Phil queria tirá-la do lugar, mas desta vez não cedeu. Já tinha 11 anos, era tempo de fazer valer o seu estatuto. Chega-te para lá. Sou a mais velha e quero ver o palácio antes de toda a gente. Desde que chegara à França, que ouvia falar de Chantilly, a propriedade dos Condé que o tio Aumale herdara. Que sorte ter tido um padrinho assim, pensava divertida, enquanto recordava que era afilhada da sua bisavó Maria Amélia e do seu avô Montpensier, que, se te deixar alguma coisa, são só dívidas, como lhe dizia eu próprio a rir. Ouvira falar de Chantilly, mas nunca vira o castelo, a que o mal dedicava toda a sua atenção nos últimos anos, para o tornar na residência imponente que o regresso dos Orleães do exílio exigia. Este Natal, o clã reunia-se todo debaixo do teto daquele castelo. Vai parecer Inglaterra outra vez. Os bisavós, lá no céu, devem estar felizes de nos ver chegar todos juntos como antigamente. Unidos e sem zangas, como os tios prometeram ao avô que ia acontecer, disse para si mesma Amélia, recordando-se de como, em pequenina, moravam todos ao lado uns dos outros e bastava uma corrida ou um passeio a pé para chegar a casa uns dos outros. O trote dos cavalos tornou-se mais lento e compassado quando entraram na grande alameda. Está ali, eu vi! Gritou Amélia. E Phil soltou-se dos braços de Mademoiselle e conseguiu espaço na janela, quase esmigalhando a irmã. É fantástico! Olha os portões e a ponte que passa por cima do fosso. É construído sobre um castelo medieval, repara. Tem água por todos os lados, acrescentava Phil, perito já em construções militares. E aqueles telhados todos desencontrados e as cúpulas fazem-no parecer um palácio um bocadinho russo, como nos livros de histórias, não é, Phil? Perguntava Amélia, corada de entusiasmo. O irmão, feliz por ser consultado, deu-lhe mais detalhes de tudo quanto tinha ouvido a Omal. O tio juntou a casa pequena, vês, deste lado, que era a original, com a casa maior que mandou construir, mas uniu-as por dentro, de maneira a que se possa passar de uma para a outra. Nós vamos ficar na mais antiga. Os cavalos pararam junto do portão, passavam agora à ponte, para uma breve troca de palavras entre o cocheiro e o porteiro. E Phil e Amélia saltaram da carruagem e atravessaram a ponte a correr. Amélia, olha, são esfinges, esfinges egípcias. Uma em cada margem, duas esfinges de pedra enormes, pareciam controlar a entrada dos visitantes. O Mal e os tios-avós tinham servido França na Argélia e no Oriente e notava-se que tinham ficado fascinados por esses outros mundos, pelos objetos com que decoravam as suas casas. Tens de decifrar o enigma da esfinge, senão ficas amaldiçoada, disse Phil. Mademoiselle Levavasseur saíra atrás deles com os casacos e os gorros. Vão passar o Natal doentes, protestou, mas foi interrompida pela voz de Amélia. Mademoiselle, mademoiselle, ajude-nos a dar resposta ao enigma, senão vamos ficar amaldiçoados para sempre. E na sua voz segura e baixa, leu a inscrição na pedra. Qual é o animal que de manhã anda em quatro patas, à tarde em duas e à noite em três? Levavasseur começou a rir, esquecida do frio. Vá lá, puxem pela cabeça. Se calhar, amanhã, à tarde e à noite, não querem dizer partes do mesmo dia, disse Amélia pensativa, tentando ler na expressão da preceptora se estava próxima ou distante da resposta. Quente, quente, disse Levavasseur, como se fosse um jogo. Pode ser um bebé, não pode? Como o nosso irmão Carlos, que anda de gatas, acrescentou Phil sempre rápido. Ah, claro! E depois crescemos e pomos-nos de pé. E os velhinhos usam bengala e por isso são três pernas, lançou Amélia feliz. E então, quem é o animal? Insistiu a professora. Somos nós, os humanos, claro, responderam os dois irmãos em coro. E Phil desatou a correr os metros que o separavam de uma outra pequena ponte guardada por enormes cães de metal, tão reais que Helena, que só tinha 5 anos, se agarrou às pernas da ama. Não são verdadeiros, Helena, disse Amélia, pegando-lhe ao colo, para logo a pousar e agarrar o irmão pelo casaco. O que estás a fazer? És louco? Phil pusera-se em pé sobre o murete que ladeava a ponte e do outro lado ficava a vertigem de 5 metros até à água. A carruagem dos condes de Paris, que partira depois da deles, chegou naquele minuto e Phil teve a sensatez de saltar de novo para o chão, já que começar a estada em Chantilly de castigo, preso por um pé a um dos móveis de um quarto escuro, como ainda há dias acontecera, não era a sua ideia de como começar umas férias agradáveis. Entreteve-se antes a tocar à porta e a passar para o pequeno pátio, surpreendentemente aconchegante. O mal esperava-os nas escadas principais e abriu os braços para os sobrinhos. Amélia deixou-se ficar abraçada o máximo de tempo que pôde e depois aceitou a mão grande e quente que o tio-avô lhe estendia. O palácio era enorme. A coleção de quadros de Aumale enchia paredes e galerias, ou não fosse das maiores de França. E onde não havia quadros, estavam penduradas cabeças de veado, caçadas nos bosques, ou mesmo a pele de dois ursos inteira, como se se tivessem espalmado contra a parede da enorme casa de jantar, onde a lareira crepitava e a mesa já estava posta. Amélia sabia que não se iria sentar ali entre os grandes, por muito alta que fosse. Alexandre Dumas, o escritor dos seus livros favoritos, também fora convidado e secretamente esperava encontrá-lo para que ele lhe autografasse os livros que trouxera escondidos na mala. A mãe não concordava nada com o tempo que passava mergulhada em livros que desencantava na biblioteca de ou de qualquer outro sítio onde ficassem. Mademoiselle Levavasseur estava sobretudo encantada com a temperatura. Casas grandes, quentes, em que não se morria de uma corrente de ar quando se atravessava um corredor de uma sala com lareira para outra, era coisa que nunca tinha visto. Mas Aumale orgulhava-se de ter unido em Chantilly o novo e o velho com o bom gosto dos Orleães. Ao subirem as escadas principais, os criados, carregados com as malas e os cestos de verga cheios de presentes, Phil avaliava a potencialidade daquele corrimão. Ao ouvido de Amélia, sussurrou: Aposto que eu e o Henri conseguimos descer estes 4 andares sem pousar os pés no chão uma vez. Amélia olhou para o chão de mármore da entrada e apontou. Olha, que estatelar está ali embaixo não deve ser muito bom. Se te queres atirar de algum lado, então, mal por mal, atira-te da ponte para a água. Phil deitou-lhe a língua de fora. Já sabia que agora, entre primas e tias, te ias tornar numa delas. A conversa não pôde continuar, porque a voz do avô Montpensier chamou-os lá de cima. Chegaram os meus netos preferidos, gritou do terceiro andar, e os dois galoparam os últimos lanços de escada ao seu encontro. E a tia Mercedes está cá? quis saber Amélia, para logo a ver um pouco atrás, sempre sorridente, os olhos negros numa cara sardenta. Ficamos no mesmo quarto, Amélia, disse ela enquanto dava a mão à sua sobrinha mais velha e a puxava pelo corredor fora. Tenho tanto para te contar, ia dizendo. E Amélia sentia-se inchar de orgulho. A irmã mais nova da sua mãe confiava-lhe mais segredos do que o fazia às suas próprias irmãs. E desta vez o segredo parecia ser mesmo importante. Apesar da repreensão da Mademoiselle, atiraram as malas para um canto do quarto enorme, com paredes forradas num tecido verde que refletia o branco das nuvens que prometiam mais neve, e começaram a conversar. Mercedes corou às primeiras palavras. Estou apaixonada. Amélia corou, como se fosse um espelho, a refletir a cara de Mercedes. Adorava romances. Lia-os às escondidas com uma lanterna que Phil lhe tinha dado nos anos. Mas nunca ninguém falava de amor à sua frente. O pai e a mãe pouco se tocavam. A tia Chiquita e o tio Roberto, os tios Chartres, davam a mão em público, mas não ia muito mais longe o conhecimento real que tinha sobre esses assuntos. Pressentia mesmo que eram temas de que não se falava. Mas Mercedes nem reparou no embaraço de Amélia e continuou. Nunca me senti assim. É como se tivesse borboletas na barriga, de cada vez que o vejo ou de cada vez que me dirige a palavra. Ele sabe que a tia gosta dele? Mas quem é? Diga-me, por favor. Ou são amantes secretos? Perguntou Amélia. Amantes secretos? Amélia, o que é que andas a ler? Riu Mercedes. Sim, mas tens razão. Somos apaixonados secretos. Mais ninguém, a não seres tu, sabe deste romance. Nem a mãe, nem as manas deram por ele. E o Fernando é rapaz e está na escola a maior parte do ano. Suspirou. Embora Fernando fosse 2 anos mais velha do que ela, sempre se tinham comportado como gêmeos. Diga lá o nome. É alguém com quem os avós a vão deixar casar, tia? O rosto de Mercedes contraiu-se triste. Os meus pais acho que ficariam radiantes se soubessem. Mas a mãe dele não nos vai deixar casar, de certeza. Quer dizer, se ele algum dia me pedisse a mão em casamento, coisa que não fez. Amélia sentou-se na cama impaciente. Tia, vai dizer-me ou não o nome do príncipe? Mercedes olhou-a aflita. Como é que sabes que ele é príncipe? Amélia desatou a rir. Assim não vamos a lado nenhum. Eu não sei nada. E se não me contar, vou continuar sem saber. Quem é a tia Mercedes? Afonso de Espanha. O primo Afonso, filho da tia Isabel, neto da avó Maria Cristina. Amélia ficou branca como a cal. Isabel II de Espanha tinha sido destronada, em grande parte, por causa da turbulência provocada pelo pai de Mercedes, o duque de Montpensier, o seu avô António. Isabel era irmã da mãe de Mercedes, mas não se falavam, pelo menos de momento. Exilados em França, comentava-se, no entanto, que Afonso, este mesmo Afonso, o apaixonado secreto da tia, seria convidado a assumir o trono, um pouco como o pai esperava pelo trono de França, mas com mais hipóteses de ser bem-sucedido. Mercedes reparou no silêncio da sobrinha. Pois eu sei que é complicado. E se calhar vou amá-lo sempre e ter de suportar a dor de o ver casar com uma princesa de um outro país qualquer, porque a tia Isabel vai querer que ele faça uma aliança mais poderosa. Casar com a filha do seu arqui-inimigo não está certamente nos seus planos, e a tia Isabel, quando quer, pode e manda. Amélia não foi capaz de a desmentir. Desviou a conversa. Quando é que a tia percebeu que se tinha apaixonado por ele? E como é que soube que o seu amor era retribuído? Perguntava com a curiosidade de quem não sabia nada sobre o amor. Era a história mais romântica que alguma vez tinha ouvido e ainda por cima era a única a conhecê-la. Voltou a deitar-se na cama, virada de lado, toda a atenção em Mercedes. O Afonso esteve doente e os meus pais insistiram em ser recebidos pela tia Isabel. Disseram-lhe que agora estavam todos no mesmo barco, estávamos todos no exílio e deviam deixar-se os desentendimentos para trás. Lembraram-lhe de que ele precisava de ar do campo e que não fazia sentido privá-lo da companhia dos primos. Não sei como a tia Isabel cedeu, afinal ela é a irmã mais velha da minha mãe e cresceram juntas, e deixou-o vir para o castelo de Randon. É frio, desolado, no meio de uma floresta sem ninguém, mas a verdade é que o Afonso chegou, adorou ali estar e não se queria ir embora. Ao princípio, pensei que era por estar no meio de uma família unida, um pai e uma mãe que não discutem a toda a hora, e sabes como o teu querido avô sabe contar histórias, e cinco irmãos, uns maiores, outros mais pequenos, sob o mesmo teto, mas em que todos fazem tudo, não há muitos criados nem protocolos. Sinceramente, acho que o Afonso nunca se sentiu tão livre. Aos poucos fui percebendo que não conseguia imaginar o dia em que ele teria de partir. Ao pé dele parecia uma tonta, incapaz de dizer uma palavra. E quando ele saía da sala, ficava fula comigo mesma por ter feito aquela figura, não o ter interessado pela minha conversa, contado qualquer coisa. Amélia fez um dos seus sorrisos suaves. Quantas vezes não se sentia assim em frente das pessoas que lhe importavam mesmo? E depois? Depois fiquei com anginas, na véspera de ele se ir embora. A minha mãe não queria que ele se fosse despedir de mim, porque se voltasse para o colégio com uma amiga da Lite apanhada lá em casa, imaginas a cena entre elas. Mas o Afonso foi à mesma, às escondidas, e deu-me um bilhete com a morada da escola e pediu-me para lhe escrever. Desde aí voltaram a ver-se? Escrevemo-nos imenso, e a cada carta gosto mais dele. Não é nada vaidoso nem pretencioso, sabe muito bem o que quer. Não se deixa enganar pelos que o bajulam, nem sequer pelo meu pai. Sabes como é o avô, gosta das pessoas, mas, para além disso, também sabe muito bem andar à volta delas quando acredita que podem servir os seus objetivos. E houve um dia em que estivemos os dois em Paris, ao mesmo tempo, eu e o Afonso, e a tia Clementina deixou-nos sair juntos. Sozinhos? A tia Clementina, com aquela idade, continua a ser a maior casamenteira, riu Amélia, que gostava mesmo da única tia-avó Orleães que conhecia bem. Sim, sozinhos, com ordens de passear por ruas discretas. Não que alguém nos conhecesse, claro. Foi nesse dia que ele me deu isto. E colocando a mão sob o vestido de gola subida, puxou para fora um fio de ouro com uma medalhinha. Amélia saltou da cama e segurou o fio com as mãos. Então ele quer mesmo casar contigo? E se for rei de Espanha, como toda a gente sabe que vai ser, a tia Mercedes vai ser rainha. Viva, viva! Gritou Amélia, sem conseguir controlar a excitação. Mercedes voltou a esconder o fio, subitamente assustada. Todos os dias rezo para que não seja. Sei que é egoísmo, mas se Afonso for rei de Espanha, então é que nunca poderá casar comigo. Nem quer. Vão arranjar-lhe uma princesa de um outro país qualquer que esteja interessado em aliar-se à Espanha. Portuguesa, por exemplo. Portugal só tem dois príncipes rapazes, disse Amélia, que tinha sempre a história e a geografia política na ponta da língua, ou não desse aqueles longos passeios de comboio com o pai, em que o seu papel era o da discípula exemplar. Não sei, de um país qualquer, mas nunca uma infanta sevilhana, cujo pai, um odiado francês, matou em duelo um príncipe espanhol. Amélia concordou com a cabeça. Mas se Afonso a ama mesmo, vai conseguir convencer o seu povo de que a tia é a mulher da vida dele. Mercedes deu uma gargalhada, curta e durida. Sabia bem que não casa quem quer, nem com quem se quer, e assistira à morte lenta de uma das suas irmãs, que fora separada, por conveniências políticas, do homem que amava. Suspirou. Agora vamos falar de outra coisa, que é Natal. Amélia, como criança que ainda era, deixou-se rapidamente embalar na conversa sobre o grande dia, os presentes e a ceia de Natal em que iam estar todos juntos. Nos dias seguintes, entre jogos e gargalhadas, nas grandes salas de Chantilly, descobria Mercedes virada para a lareira, de costas para todos, longe de tudo. Pensa em Afonso, dizia para si, e rezava com todas as forças que o milagre fosse possível. Tinha a certeza de que haveria menos desgraças no mundo, menos infelicidade, se as pessoas se casassem e tivessem filhos dos homens e das mulheres da sua vida. Um dia seria a sua vez. Sentiu um arrepio. Teria de casar com Henri Chartres, o seu primo direito? Sinceramente esperava que não. Henri era alto e bonito, mas para ela era como um irmão. Talvez a sorte mudasse. Talvez a deixassem escolher. Talvez o amor de Afonso superasse todas as convenções e interesses, o ódio da tia Isabel, a desconfiança dos espanhóis contra os franceses. Talvez, se fosse assim com Mercedes, também ela pudesse encontrar o seu príncipe encantado.